Eco 345, segue da direita. Eco 345, tá pronto, copa? Amadeu, prossiga. Autorizado, Vitória, Vieta, Zulu 44, nível 380, da cola da 1-0 com curva direita, perfil de saída da El, Leda, Eudes. O transponder é o 5136, controle aéreo 120.8. Vitória, avião Tesouro 44, nível 380, decola da 1-0, curva direita da Elena Brits, da Elena Ildes. 5136, transponder 120.8, o controle Salvador 5345 da Trips. Tá correto, chame pronto, feedback, acionamento 5345. Tá, tá, tô com esse acionamento, obrigado. Confere, tá pronto, copo, gol 1923. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decolagem da 1-0 com curva direita. Perfil de saída da El, Leda, após voa bridge, interceptor, Zulu, no meio até Bravo, até o Zulu e após conformamento do plano. Transponder 5142 e controle a PR 120.8. Chame pronto para pushback e acionamento no portão 09, gol 1923. Webjet 5826, solos 40, libera via eco, solo no 21.9. 209, 5826, bom dia, bom trabalho. Alô, Salvador. Bom dia, Webjet 5826, pista livre. Webjet 5826, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5826. Bomba 01, na senhora identificação, chegada Bonf, desça e mantenha nível 060. Chegada Bonf, Rumba 01. Bonf, Rumba 01. Siga quebrando uma tangente pro 0-0. Tá 3517. Tá 3517, prossiga. Possível autorização 380, Brasília. Chame 121 decimal 9 solo para autorização. 319, A. Alô, Salvador, bom dia, tá 3597. Prossiga 3597. Autorização 380, Brasília. Bom, vê se foi feito alguma DLA, o plano que eu tenho aqui tá vencido, foi pra 844. Foi providenciado, sim. Sim, deixa eu ficar com a sala, é só um minuto. Tá, ok. Gente, mantém a posição, aguardando o táxi do Fokker saindo da Avianca, após ingresso de Juliette para o portão 02. Após o táxi do Fokker, ingresso Juliette, portão 02, 5826. Solo, bom dia, Alta 3663, Foxtrot, autorização Guarulhos. Gente, é o número 2 para a cópia, aguarde, o 3663. Aguarda. Solo, Alta 3179, formação Foxtrot, autorização Guarulhos. 3179, é o número 3 para a cópia, aguarde, por gentileza. Mais curto. Tá, 3517, estou confirmando, entrando em contato com a companhia, foi passado para as 11 horas do Lua, DLA, ok? Estou renovado. Sim, então chega aqui com a sala S. Ok, obrigado. Toro, Xené, 625, estacionado, pronto para o táxi, com o 95 a bordo, 4 horas e meia, alterando o Goiânia. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Índia, Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-18-95, hoje destino 0-5, bom voo. Índia, Alfa, 118-95, no ponto de 0, 6-2-5, boa. Matitude que tá mantendo. 152 Whiskey Foxtrot, please confirm the parking apron and the runway you're going to use. Okay, we're on Cape Breton 4, and that is running runway 12. Okay, November Whiskey Foxtrot, clear to Sierra Bravo, Bravo Romeo, flight level 380 via Upper Zulu 17. Take off runway 10 with right turn to Arbor departure and Elefa transition. Transponder 5157 and departure control frequency 120.80. Read back, please. Foxtrot clear, correction, your readback is correct for startup and taxi, call tower 118.95. Startup and report ready for taxi, November 552 Whiskey Foxtrot. Okay, do nível 090 para 060, Echo 110. Tran 3304, informo que se ultrapassar o tráfego que o precede devido à velocidade que está mantendo. Ciente para ingresso no circuito, chame Torre Salvador na frequência 11895. Tem informação a respeito da autorização, por gentileza? Estou guardando contato do centro 3597. Ok, obrigado. Tran 3663, Flávio Costa. Prossiga. 3663, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340. Decolagem da 10 com curva direita, perfil de saída da EL, Leda Bridge, intercepta o peso 1, meio até Bravo até o Zulu e após confirmamento do plano. O transponder é o 5144 e o controle aéreo 20.8. 3663, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita na DAEL, Leda, pós-brick. É correto, chame pronto para o SPEC e assinamento, 3663. Maravilha. Autorizando 71, cópia. 3179? Afirmo, 3179, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Bridge. Intercepta peso 1, nomeia após Bravo até Azul e após confirmamento do plano. O transponder é o 5122 e o controle da Perino 20.8. Autorizado o Guarulhos nível 340, decola pista 0, curva direita, saída da Euleda Brite e peso 1 no meio conforme plano. O transponder é 5122, controle 1208. Ótimo, pronto para o SPEG acionamento na posição 062, já pode falar. Estamos prontos para o curso, 3179. Coordenando que a capa de solo reporta para o táxi, 3179. Ok, livre em coordenação, curso, 3179. Juliette Romeu, ciente, cruzando o final no 028, reporta no solo controlado, vento 060 graus, meia dúzia nós. Reportará no solo controlado, mais Juliette Romeu. Observe até o papá, ciente, plano modificado, zona 049, desça para 1.500 pés, ajuste no 005. Chamada, tempo para 1.500, Papa Tango, Serra da Papada, presente, vem na parada rotatória, aguardando transferência. Chamada, Maria. Zan 3304, continua descida para o nível 080. 080. Zan 3304, está seguro informado, já foi ultrapassado. Está livre, bom dia. November 552, Whiskey Foxtrot, could you confirm people on board? Yes, we have my souls on board. 5 souls on board, okay? Taxi until Road Point Runway 17, taxiway Oscar, report for taxi via Runway 17, okay? For November 552, Whiskey Foxtrot. Verizado Brasília, via Pêzulo 197, o nível 380, decolada 10 com curva à direita, perfil de saída Arbor, Elefa, o transponder 5161, controle aéreo 120, décima 8. Da 3597, autorizado Brasília 380, via Upper Zulu 17, decola da 10, curva à direita, Arbor, transição Elefa. 5161 e o controle 1208. Vai, sempre pronto para o pushback, acionamento 3157. Ok, chamaremos o Iori. Papa Romeu, Romeu, acho que é bravo, pronto, cópia. Apesar, eu vou local Salvador, Salvador, sobrevoo o setor nordeste do aeródromo. 500 pés da cola 17 com curva à esquerda. Transponder 0165 e controle aéreo 1208. Isso aí, mantenha 2.000 pés, ajuste permanente. Chegada com 1.015, está 3304. 1201, desça e mantenha 4.000 pés, informa ajuste 1095. Ajuste na 0, 1-5. Papa Tango, Serra Hotel Papá, chame Torre Salvador na frequência 11895. Papá, Salvador, Torre 11895, obrigado. Controle a Chané 6225. Chané 6225, prossiga. Pode voar a buida da presente. Confirme. Podemos voar fluido da presente, Onyxia? Agora de coordenação, acionar na 225. Ok. Papá. Papá. Está na sua escuta. 552 Whiskey Foxtrot, now turn left via taxiway Quebec, after taxiway Mike and Lima. On Lima, contact ground 121.9. Okay, left on Quebec, okay, Mike and Lima, contact 121.9. O Sierra Hotel Papá, quando pronto, entra em base autorizada, final no zero, reporta na final em baixo travado. Papá. 72, bom dia, identifique, chegada Mari, desça e mantenha nível 050. Agente Mari, 050. Senta. Romeu Oscar Bravo, Pátio da Bata, livre de acionar, reporta táxi. Vai chamar a torre em 1 no 8 decimal 9 e 5. Pode deixar na 0 no 5 no voo. 3015, livre táxi, é parte mundial, falar de 295, boa. Hotel Papá, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 9 nós. Papá. Irmão, prossegue da presente com o Proa Nordeste, o Romeu Oscar Bravo. Da presente autorizado, prosseguir com o Proa Nordeste, vento 090 graus, 9 nós, o Romeu Oscar Bravo. Recife, 12545, 12685, 6225. 12685, secundária. Romeu Oscar Bravo, decolar 256, aciona 0165 no transponder e chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Bravo. Sierra Hotel Papá, no solo 56, libera via Delta e chame o solo 121, no decimal 9. Papá. Taxi to holding point, runway 10, via Lima, April 1, India Alpha. Em holding point, contact tower, frequency 118.95, Q18.1015, November 552, Whiskey Fox Stretch. Okay, taxi Lima, April 1, India Alpha, holding point, runway 10, and I can taxi over there, and 101. Patango Sierra, até Papá. Taxi Eva Alpha, Kilo, para o Pátio 3. Papá, obrigado. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, informa intenções. Mantém um sobrevoo, senhora, aqui na próxima atacadora, na Estrada do Coco, a princípio. Tá 3, 1, 7, 9, atmosfera no zero, pronto. O transponder é o 5153 e controle APR em 120, décima 8. Prosseguindo para o setor nordeste, temos um Robson 44, prosseguindo a 500 pés sem interferir com a sua decolagem. Está autorizado a decolar pista no zero, tá 3179, certo? Bravo. 53 é o transponder e o controle 120, decimal 8, o gol 1605. É correto, me pronto para o pushback e acionamento no portão 05, gol 1605. Samará pronto, obrigado. Para o push e acionamento no pátio 345 da Gripe. 345, botando que a equipe de solo reporta para o táxi. Mandará para o táxi 345. O Xanay 63 e 12, pronto, cópia. Germantino. Autorizado Recife, via para o Whisky 58, um nível 350, avalado 1-0 com curva esquerda, perfil de saída Pulca, transição Caju. O transponder é o 5152 e controle da PR 120, décima 8. Ok, está autorizado 350 para. Decola da 10, curva esquerda, Pucca Caju, 152, 120.8 vai ser o controle. Solicita pushback instalamento no portão 10. Siga o Weber Alpha para regresso. 10, canal 63. Voo no 9-3, portão é o 9. Sete número 2 no setor, aguarde, gol 1923. Alfa, vou na proa da rotatória. Proa da rotatória. Confirmando, tem livre decolagem pistão no zero, vento uma centena, 8 nós. Iniciando, 3 a 7 nós. Rumba 01, no desce para 2000 pés, registro na 0 no 5, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, autorizado LS, rumba 01. Bono 072, reduza velocidade para 2009. 209, reduzindo 072. 3304. November 552, Whisky Foxtrot, mantém hold point 1110. Mantém hold point 1110. Zero graus e no zero nós. Trem base Xuxacado e pouso na 10, vou dar 3304. São 3179, decolado ao Juno 1 no 00, controle 1 no 20, décima 8, bom voo. 08, boa. Desça e mantenha nível 050. Chegada bom, desce até o 050, chegar 6309. Controle Salvador, bom dia, Altan 3179, decolado, com referência, se puder voar da EL. Altan 3179, bom dia, contato radar, saída da EL, suba e mantenha nível 340. Atenção 340, pode voar bridge ou correção Leda? Autorizado Leda da presente, Altan 3179. Direto Leda 3179. Pontifeira vai chamar torre em 118, desce 195, ajuste na 0, 15, trip 5345. Avião ativo, confirma frequência 2, senhorita. 118, desce 195. Avião ativo, consegue tag, pontifeira, dona 0, quando pronto, 118, 95, grato, 5345. November Alpha, visual com campo. Afirmo, Índia November Alpha. Gente, chame torre na frequência 11895. Torre na frequência 11895, Índia November Alpha. Para o táxi Oceaner 6312, autonomia de 2 horas e 10, alternando Natal, está com 116 a bordo. Sim, Xuxanem 6312, eu prossegui como número 2 para o ponto de espera, segue o Embraer da Trip, no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste na 095, Xuxanem 6312. Sim, ciente, vai como número 2, vai seguir o Embraer da Trip, no ponto de espera, sempre de 295, obrigado, até daqui a pouco. Gol 1923, coordena a equipe de solo após o Airbus da Avianca liberar a retaguarda. Tá livre o pushback e a porta-táxi. Gol 1923, copiou o solo? Ciente. Levou, 3304, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, tá? 3304. Romeu, Romeu, Oscar Brava, prossiga. Oscar Brava já terminou o sobrevoo aqui em Axé do Coco. Foi autorizado o cruzamento para o setor sul, corredor Axé. Mantenha o setor devido à aeronave em aproximação para pouso na pista no 7. Bravo. Gente, completação do procedimento, chame torre 11895. Completa 18845, Rumba 01. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, chame torre na frequência 11895. Bravo. 0.8. Ponte 0.9, good day, just passing. Salvador, Papai Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Oscar Bravo, já avistado próximo à Estrada do Coco, vai manter o setor norte aguardando para o cruzamento. Uma aeronave agora próximo ao marcador para pouso 110, ok? Bravo. Salvador, o Rumba 01 passou. Simba, está com o trem baixado travado. Rumba 01, ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 9 nós. Isso, pouso, tem o Rumba 01. 2800, climbing flight level 380. Então, acho que a Brava na escuta. Na escuta. Após o cruzamento, prossegue para qual destino? É, vai bater um sobrevoo ali na região do Centro de Convenções, senhor. Whisky Control, November 552, it's nice. November 552, Whisky 5, radar contact. Arbor departure, climb and maintain flight level 380. Okay, arbor departure, climb maintain 380, to Whisky 5, check the mic. 2 Whisky 5, you change code to 5157. Okay, yeah, 5157, that's where we're showing to Whisky 5. India November Alpha, cruzando Barazzi na rotatória. Gono 072, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, autorizado LS, XOI, pistão 1-0, reporte estabilizado. 1-1, autorizado LS, XOI, comandante estabilizado, 0-2. Olha, instruções para pouso e prosseguindo para a final do 17, o Indiana Vila Alfa. Autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via pátio Índia Alfa. No ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste na 0-5, voo na 9-2-3. Via pátio Índia, no ponto de espera a torre 1-1-9-5, voo na 9-2-3. A torre é 1-1-8, decimal 9-5. Afirmativo. 2-9-5, vou ter que invertir, obrigado. Nada. O meu Oscar Bravo avista aeronave na curta final da 1-0. Afirmativo, senhora. Gente, a intenção é prosseguir o cruzamento após o pouso da mesma, ok? Bravo. November Alpha já avistado, eixo livre, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 080 graus, 8 nós. Pouso autorizado, no 7, Índia November Alpha. Romeu Oscar Bravo dá presente autorizado para seguir já direto com a proa do farol de Itapuã. E o Romeu Oscar Bravo aguardando transferência de comunicações. Bravo. Oi, bom dia, bom 072, está passando Duna, está travado. Romeu 072, ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Rumba 01, no solo ao 08, libera a próxima esquerda, pátio militar, frequência livre estacional.